Azul 4040, cópia. Está autorizado para Confins 340 Anígio, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, após Leda, após Lótila, onde intercepta Pesulu 10, Bridge, a Pesulu 6. Aciona 5507 e a frequência do controle 12119-8. Oscar, Tango, Zito, Alfa. Ok, 340 autorizado para Confins, decola 10, curva direita da El, Leda, Pote, Batuzulo 10, Briga, Pulo, número 07, 98, 4, 0. Protegimento correto, chama como totalmente pronto para o posto 3. Salvador, bom dia, Gol 1865, passando externo, baixa travada. Gol 865, ciente, reporte visual com campo, vento 250 graus, 04 nós, pista molhada. Postar a visual, Gol 1865. Salvador, UTA 3597, tá no 04, sente informação, hotel, cota autorização Brasília. UTA 3597, para Brasília, está autorizado nível 360, decola da 10, cubra o perfil da saída Arbor, transição Elef, intercepta Pesulo 17, prossegue até o destino. 5510 é o código transponder, 1198 é a frequência do controle. Autorizado, Brasília 360, decolando da 10 na Arbor Elef, intercepta Pesulu 7. 198, controle 5590, transponder. 3597. Protegimento AF, chama quando pronto para posto 10. Tá. azul alfa, azul delta, então, tempo de aberto, já. Dia azul delta. Azul delta, no solo 37, eu livrar solo 219. 219, eu livrar no 86. Para o Salvador, voo 986. Pronto, escuta. Boa noite, 865, prossegue de alta, me chamando para a Juliette. De alta, me Salvador, o Tantra e Zona 71 na posição 62, está pronto para pushback, acionamento. Tantra e Zona 71 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Tente, eu posso entrar para o táxi. Boa noite, 65, quanto da Juliette? 65, mantenha a posição e aguarde. Mantenha a posição, antes da Juliette, noite, né? 3171, já que não iniciou o push ainda, posso ingressar o tráfego da Gol, que vai prosseguir para o 11? Você pode manter a posição, por gentileza? Afirmativo, manter a posição, até 3171. Obrigada. Boa noite, 65, ingressa via Juliette para o 11. Ingressa via Juliette para o 11, noite, né? Tá, 3171 fica condicionado após a passagem do Boeing da Gol, autorizado, chame táxi. Afirmativo, então agora vai. Aguardando a passagem do Gol, está reautorizado, até o 3171. Azul 4040, pushback acionamento. Azul 4040, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi, 4040. Salvador, com 1759, estabilizado no zero. 759, chame visual com campo, vento 250 graus, 03 nós, altímetro 1016, chuva leve, pista molhada. Vente chamará, 1016. O tráfego que pousou à frente avistou com aproximadamente 900 pés. Graças. Salvador ground, 3328. Red to pushback enable 3, spot 4. Red to pushback and set up. Clear, come for taxi, 35328. I call for taxi, 35328. Estou a 600 pés, gol no 759. Livre pouso, 260 graus, 02 nós. Deixa uma olhada. Sim, livre pouso no zero, gol no 759. O gol no 759, seu solo foi aos 46, ao livrar, chama o solo 219. 219, vai livrar, gol no 759. Solo Salvador, gol no 759, se escuta. No 759, bom dia, prossegue Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, chamante da Juliette, gol no 759. 7 para o táxi, o Tantra Zono 71 com 180, bordo 420, alterna Confins. Sono Pátio Indial, seu ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1016, tem bom voo, Tantra Zono 71. Pátio Indial, seu ponto de espera para o 742, morto 5, obrigado. Agora está 3597 no 4, pushback. Na 3597 vai aguardar para puxar o número 2 nesse setor. Tem uma aeronave da trip na saída do pátio 3 que vai prosseguir. É de nossa escuta agora. Another ground, 3528, direct back. We have 60 persons on board and 4 hours endurance alternate airport at Aracaju. Request straight ahead, via Indian Alpha, host point 118.95, 13216. Roger, 3528. Bruno 759, vai ceder passagem na TR da trip que está saindo na saída do pátio 3. Após a passagem no mesmo, tem graça via Juliette pro 10. Pós trip, segue pro 10. Gol no 759. 3597 está condicionado após a passagem da TR da trip. A sua cauda está autorizada. Após o trip, inicia para 3597. 21, tem livre ingresso e decolagem. Vento 290 graus, 03 nós. Autorizado, ingresso e decolagem para cima zero, tá 3171. Other tower, good morning, 3568, next to holding point, runway 10, right to take off. Roger, behind the turn, line up and wait. Behind the turn, line up and wait, 3568. 3171, decolado 52, chama o controle 119.8, bom dia. 98, boa. T5328 clear for takeoff, runway 10, wind is 280 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, 3528, runway 10. Donado para o táxi, o TAP 3597, POV 144, 3E15, confirme. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro 1016, tem voo, volta. 118.95, ponto de espera 3597. Agora 5-4047-4040, totalmente pronto, ponto de espera estacionamento. Dando que equipe de solo, atenta ao tráfego da tanque, inicia o táxi, após ser autorizado, Cris. Após o TAN, retaguarda autorizada, azul 4040. 5-5, can check this over low departure on 119.8. Watch 119.8, 5-328, please, sir. Salvador, bom dia, tá 35 na 7.010, pronto. Bom dia, ali mantém 35 na 7. Ali mantém 90, 35 na 7. Sete, livre de decolagem, vento 270 graus, 04 nós. Iniciando, só 35 na 7. 35 no 7, decolado aos 5-8, chama controle 1208. 1208, não, corrigindo, é 119-8, ok, 119-8. 19-8, certo. Táxi azul 4040, tá alternando galeão, 3 na autonomia e 105 pessoas a bordo. Alfa, ponto de espera 118.995, altimetro 1.016. Índia, ponto de espera 295, azul 4040, mantendo. Torre 4040, ponto zero no zero para nós, bom dia. Bom dia, tem condição de alinhar e decolar sem parada? Afirmativa, azul 4040. Bem, decola sem parada, vento 3110 graus, 02 nós, forma uma represa a 2 milhas de externo. Alinha e decola, azul 4040. Torre Salvador, Buenas, é o TAN 3153, passando em GTA. 3153, gente, continua a aproximação, agora de pista livre, Embraer da Azul iniciando a rolagem, evento 300 graus com 02 nós, tá visual com o campo? Ainda negativo visual, TAN 3153. Ok, agora de pista livre, informa quando o visual, o tráfego que pousou à frente, avistou aí com 600 pés, porém eu já tenho contato visual com a sua aeronave. 3 anos 60. Tá 3153 visual, com 1.100 pés avistou. Livre pouso, vento variável agora com 3 nós. 3153 ciente, livre pouso, pista no zero. Azul 4040, decolado ao 03, chama o controle em 198, morro. Controle 198, bom dia, 4040 da Azul. 5519, qual a chance de coordenação tem para aprovar no 190? Aguardo no 30. São 3153, solo 05, libera a direita, solo em 1219. Direita 1219, boa. Boa. Salvador, Buenas, é o TAN 3153, Librão. TAN 3153, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, TAN 3153. Trip 5514, copia? Autorizado para Aracaju, nível 1030. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde, após Conde, conforme rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8, aciona 0260 no transponto. Trip 5594 correto, parte 3, chama para um feedback de funcionamento. Salvador, não pode ser usado. TAN 3890, bom dia, Juliette, agora informação em curso, Recife, copio 330. Autorizado para Recife, nível 330, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o WISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8, aciona 5525 no transponder. 4530, decola 10 esquerda, Puca, transição Caju, chama 2.2525 no transponder, 3290. TAN 3290, correto, portão 2, chama para um pushback, finalmente. Agora. Bono 093, bom dia, continue a aproximação no zero, chuva leve sobre o aeródromo, último teto reportado está em torno aí de, está entre 600 e 900 pés, e chuva leve. Forma visual com a cabeceira, o vento 40 graus com 03 nós. 40 graus, 03 nós, gol no 093. Maravilhoso, 093. Com a cabeceira? Visual agora, o mínimo. Livre pouso, 50 graus, 04 nós, 1093. Livre pouso, certo. 62211, informação agora em curso aquilo, mudança no ajuste no 07. Tem pré-aprovado 360, copia agora na coordenação 38. Confirma 07, copia o 360, 62211. Canar 6211, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiva. Mike, Oscar Tango Vitor Alfa, onde intercepta o Pesulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5531 no transponder. Autorizado conforme 360, posição Galeão. Decola da 10, na curva direita, da Euleda Motiva, Pêndulo 10, controle 198, transponder 5531, Xenar 6211. Xenar 6211, correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará 6211. Sol livre à direita, chame Sol 1219. Azul 4201, informação agora em curso aquilo, mudança no ajuste no 097. Campinas, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16, corrigindo 10 inicialmente, Bridge, Pêndulo 16 e conforme rota do plano de voo. O controle em 119.8. Aciona 5527, apenas confirmando o perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitoral. Azul 4201, confirmando inicialmente primeira aerovia, Pêndulo 10, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme. Reto, portão 9, chama Branco, pushback, acionamento, azul 4201. Paulo Salvador, muito bom dia, esse é o gol 963, ativa para autorização. Plano 963, bom dia, aquilo confere, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia, da Motte, vai aguardando. Sete, aguardando. Paulo Salvador, 3514, pushback, acionamento. Gol no 093, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 09. 3554, parte 3, autorizado, reporta táxi. Bom dia, 3554, para o Bootback em reacionamento. 3554, bom dia, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, muito obrigado. Paulo Salvador, bom dia, gol no 865. Hotel, posição 11, posição autorização para Brasília. Plano 865, número 2 para a cópia, prepare a saída da árvore, Alefa, aguardando. Aguardando, já. Plano 963, copia? Pode cópia. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Motiva, onde intercepta Pêsulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8, aciona 5537 no transponder. Sente, autorizado para o Galeão, o 360, a saída é da El, Leda, Motiva, após Pêsulo 10 e conforme o plano. O controle é 1098 e transponder 5537, gol 963. Todo 963 correto, portão 1, no chama pronto, estiver acionamento. Chamaragô, Rosa. 865, copia? Afirmativo. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta a Pêsulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5543 no transponto. Autorizado Brasília, nível 360, escola da pistão 10 com curva direita, no perfil da árvore, transmissão Elefa. Upper do Rubo, 97 aerovia, controle 198, transponder 5543, gol 865. Gol 865, correto, portão 11, chama pronto para o chuveiro acionamento. Chamará pronto, obrigado. Solo trip 5514, acionado, pronto para o táxi. Está com 67 no POB, 4 horas de autonomia, alternando Maceió. Trip 5514, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Ok, taxiando em frente, ponto de espera torre, 118, 95, 5514. Salvador, bom dia, 3554, ponto de 010. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar uma centena com 79, 5514. 514 vai decolar, ciência do vento. Azul 4201 no solo ciente, reporta quando pronto para o início do curso. Cinco no quatro, decola os 23, chame controle em 1208, um bom dia. Confirmando em 119.8, 1198, um bom dia. Bom dia, controle 119.8, graças. Azul 4209, corrigindo, azul 4201 no 9 em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. solo Salvador, Chanel 621, no pushback no 5. Chanel 621, totalmente pronto? Totalmente. Autorizado, reporta táxi. Reportar ataque 621. Azul 4201, no táxi inicialmente até através do portão 612, vai tentar a nave da Avianca, após com cautela prossegue parte principal Índia. Ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Autorizado o táxi, inicialmente pode através do portão 612, entra para a aeronave, pode prosseguir Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, azul 4201. Para 093, só um instante, cópia, prepara a saída da Eule da Motiva, aguardando. Eule da Motiva, aguardando. Para táxi 6291, 190 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Azul 4201, na escuta? Devido à aeronave da Avianca que está no nível acima, 360, na mesma rota, a mesma iniciará o táxi à frente, então prossegue como número 2, ok? O Chanel 6291 prossegue o táxi em frente, parte principal Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Parte principal Índia, ponto espera 895, bom dia, 6291. Azul 4201, segue a aeronave da Avianca como número 2, ponte espera a torre, transfere, tenha um bom dia e graças pela colaboração. Aeronave da Avianca na ponte espera a torre. Azul 4201. Bom voo. Voo 1093, copia. Copia o voo 1093. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta Berzulu 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8, aciona 5542 no transponto. Autorizado então, pela Confins 360, da AEL, Leda, Motiva, decola da 190 com curva direita. Está pedindo 1-0. Foi o plano. 1-9-8-2-5-5-4-2-3-4. 1-0-9-3, correto. Portão 8, chama pronto. Espera que você não meta.